Para outro lugar, se tu acha que tá tranquilo. Eu vou deixar aqui já gravando então. Hoje é dia 1º de maio de 2023. Estou aqui para conversar com o Everton Barreto, também conhecido como Lady Cibele. Tudo bem? Tudo bem, é um prazer participar dessa pesquisa. Obrigada pela disponibilidade. Imagina, eu que agradeço poder ajudar a participar disso. Fico muito feliz também de ter essa oportunidade de trocar contigo. E aí eu trouxe algumas questões que elas são desde os seus processos de criação como transformista até de forma mais geral em relação ao trabalho, em relação à relação com outras artistas também. Bem? Ok. Aí, pra gente começar, eu queria te ouvir um pouquinho sobre desde quando você nota o desejo de se montar? Você tem algum momento específico? Não aconteceu essa vontade de me montar. Na verdade, eu sempre tive vontade, desde criança, de fazer teatro. Meu sonho era ser artista de teatro, né? Uhum. Fazer teatro. Eu fui uma criança que, quando eu tinha meus 14 anos de idade, eu comecei a sair. Meus pais nunca me levaram para assistir uma peça infantil e eu sempre tive vontade. E a partir do momento que eu me tornei um pouco mais independente, lá pelos 14 anos, eu ganhava uma mesada pequena, mas ganhava. E toda vez que eu recebia essa mesada, eu sempre ia ao Teatro Câmara, ali na República, assistir espetáculos infantis que eu podia ir sozinho à tarde. E aquilo se descortinou um mundo novo para mim, né? O palco, a luz. Foi lá que eu vi a primeira vez um ator vestido de mulher, que era o falecido Fábio Neto. Ele fazia um espetáculo ele fazia a madrasta da Cinderela. E aquilo me fascinou, aquela figura, aquele homem vestido de mulher, aquele homem fazendo uma mulher que parecia uma mulher realmente, né? E eu achei que interessante isso, esse universo se descortinou. Depois disso, eu fui trabalhar com um cabeleireiro. Fui ser ajudante de um cabeleireiro chamado Mauro Bonato, que ele fazia shows em boates gays. E ele me levou para assistir como um show. Como transformista? Como transformista. Ele trabalhava divinamente bem. E ele me levou uma noite nessa boate e eu fiquei deslumbrado com aquela possibilidade de ser uma outra pessoa. Que eu também me identificava, assim, ao mesmo tempo que eu era um menino, eu achava que eu era uma menina, né? Tinha essa coisa dúbia na minha vida. E aí eu disse pra ele, ai, Mauro, eu queria tanto fazer um show também. Eu disse, vamos ensaiar uma música. E por essa época você tinha uns 17, qual Não, eu já estava com meus 20 anos. E aí foi quando ele me fez a produção toda. Eu me montei, fui para uma boate sem saber o que que era o universo, entrei com a cara e a coragem, uma boate do Dirnei Messias, que ficava ali na Avenida Júlio de Castilhos, um concurso de dublagem. E foi lá que eu fiz a minha primeira participação e ganhei o primeiro lugar nessa minha participação. Que bapho. E mais tarde de primeira vez e participando com as feras da noite, as quais eu não conhecia, que já eram as estrelas da noite. Tinham várias bichas muito conhecidas que já faziam espetáculos. E a partir dali a minha carreirinha deslanchou e eu fui correndo atrás e fui fazendo. Foi assim. E que ano mais ou menos foi isso? Você tem um... Final dos anos. Comecinho dos anos 90. Começo dos anos 90. Já são mais de 30 anos fazendo isso. De transformismo. E a próxima pergunta era justamente isso, né? Quando e como você se tornou artista transformista? Então, acho que você já falou um pouquinho sobre isso. E até eu tenho uma pergunta, como é que você se autonomeia? Como transformista mesmo? Como transformista. Drag, como transformista. Você segue se autonomeando dessa forma? Sim. E em relação a isso, eu queria te perguntar como que você percebe a emergência do termo drag queen. Se você lembra de alguma coisa sobre como esse termo foi chegando e como que você percebe essa relação com essas novas gerações, né, de artistas que se nomeiam como drag queen. Então, as drags surgiram no movimento, as drags eu conheci, as primeiras foram as americanas, né, que foi lá pelos anos 80 mesmo que houve o boom. E pra cá, depois dos anos 90, estourou. Inclusive, houve um evento aqui mesmo, na Casa de Cultura, onde nós estamos conversando agora, onde foi feito um outro trabalho para a Ubra, com uma jornalista chamada Juliana Bortoluzzi, que fez uma invasão drag. Que legal. E como não haviam muitas ainda, elas me chamaram, chamaram a Dandara Rangel, a Glória Cristal, que nós éramos as transformistas mais conhecidas da época. Uhum. E nesse momento, daí então, nós lançamos esse movimento drag. E em seguida começaram a aparecer. Nessa noite apareceu a primeira drag que eu vi em Porto Alegre, foi Esmirra de Versace. Uhum. Linda. Eu tenho inclusive um registro fotográfico com ela, maravilhosa. Aqui mesmo. E aí foi, depois dessa badalação toda, a gente apareceu nos jornais, aparecemos na televisão, então foi uma coisa que houve o boom. Mas eu nunca fui drag, uhum, né? Mas também me incluía nesse movimento porque não haviam os drags. O movimento, uhum, forte era o transformismo, né? Uhum. Agora sim, nos anos 2000 é que houve a aparição de muitas drag queens, mas eu continuei no segmento de transformistas. E como você percebe assim, algum traço mais geral de diferença entre as transformistas e as drags? Você entende que é mais uma coisa de nome ou tem alguma coisa de linguagem artística? Ai, a linguagem artística é bem diferente. Porque nós, transformistas, nós tentávamos passar a ideia e a imagem de uma mulher de verdade, assim, com... Uhum. Não com essa imagem de exagerada. Uhum. A gente fazia o menos, uhum, né? Sim. Então, assim, tinha que parecer mulher dentro, num minimalismo. E as drags são mais exuberantes, como o próprio nome diz. É um dragão mesmo, uhum, né? Uhum. Então, tem que ter o exagero que não havia nas transformistas. Uhum. E que eu acho lindo. Eu acho que as drags são maravilhosas. Tanto é que eu tenho dois filhos, um de 30 e... 5 anos e o outro de 22, uhum, o de 35 anos não me acompanhou, mas o mais novo eu levava nas paradas gays, as quais eu apresentei muitas vezes, a primeira, da terceira em diante eu participei. A de luta ou a... Parada livre. A livre. Parada livre. E o meu filho ficava deslumbrado com as drags, ele gostava mais das drags do que das transformistas. Uhum. E ele pequenininho diz assim: ai, me leva pra ver o palhaço bonito. O palhaço bonito das drags. Uhum. Um amor. Ele é muito fofo. É, e sobre essa relação com as drags das novas gerações, assim, como que você percebe? É, assim, ó, eu como ando um pouco afastado da boate, eu acho que... A gente se sente um pouco meio que excluído, sabe, pela idade... Dentro do próprio meio há um preconceito das drags com as transformistas. E não vejo das transformistas com as drags. Uhum. Mas eu também acho que isso é normal na sociedade em geral, né? O tal que a gente chama agora de etarismo. Uhum. Eu tenho sofrido alguns ataques. Nossa. De algumas drags, no meio inclusive, por dizerem que eu já estou velha, que eu já estou passada, né? Mas eu administro isso muito bem, uhum, entendeu? Eu não tenho problema nenhum, sigo a minha vida, ainda sou chamado, faço muitos eventos, uhum, e vou levando a minha vida normal, não tenho embate com elas. Uhum. Acho uma lástima, uhum, né? Porque nós sempre lutamos pela igualdade, pelo respeito, uhum, e reconhecimento, e dentro do meio há essa rixa. A prova está que Porto Alegre tem duas paradas gays. Sim. Então não precisa te dizer mais nada. Sim. Né? E tem relação com isso também? Artistas transformistas acabam ficando mais em uma do que outra? Mais ou menos. Ah. É, tá. Agora as drags estão... Eles estão chamando mais as drag queens. Aham. É, mas acho que isso também diz muito sobre... Mais sobre essas outras pessoas, né? Do que sobre vocês mesmas, né? Porque algo que eu sempre digo é que... é tão importante a gente estabelecer esses contatos, né? É um privilégio poder ter esse contato com vocês, porque afinal de contas, se a gente tem esse território construído, estabelecido, no qual a gente transita e no qual a gente tem a oportunidade, né, de se colocar, é muito porque vocês outras vieram abrindo portas, é o que eu digo. Lá, estão quando, com a gente quando ainda, eu né? sou atacado por essas mais novas, o que eu digo para elas, meu amor, tu não eras nem nascida e eu já andava de salto alto, batom, trabalhando nas boates e fugindo da polícia, simplesmente por estar vestido de mulher. Uhum. Hoje vocês andam de unhas pintadas, de batom, barbas, de saias e não são agredidas fisicamente nem corridas pela polícia. E eu respeito as que vieram antes de mim também, como havia a Valéria Del Rio, que era uma travesti maravilhosa. Uhum. Nathalie Delon. Então tem muita história por trás aí, sabe? E eu nunca as desrespeitei por elas serem mais velhas. Muito pelo contrário. Eu sempre me enalteci e respeitei essas pessoas, né? Sim. Mas que pena que é assim, mas é a vida. É a vida. E é uma, acho que uma coisa de mas não são todas, viu? Sim. Não são todas. Sim. Tem algumas que se acham as bambambãs e tadinhas. Pra mim é, eu gosto muito de ter essa troca com vocês, porque eu me enxergo em vocês também, sabe? Eu me vejo daqui a algumas décadas e também como uma artista ainda, sabe? Então... Isso é muito foda, vocês continuarem fazendo a arte depois de tantos anos e ainda fazendo a cena, né? Eu acho isso lindo e é um incentivo pra mim e pra outras artistas com quem eu converso e também. Eu acabei de completar 60 anos de idade e não tenho vontade de parar, não, entendeu? Eu ainda vou seguir incomodando, sim, vou seguir botando meu salto alto. É sobre... e elas vão ter que me engolir, porque é a minha história e a história da gente, entendeu? É a história da gente. É a nossa história. Aqui eu queria te ouvir um pouquinho sobre as suas expressões transformistas. Eu conheço a Lady Cybele e queria te ouvir se é a Lady Cybele que surgiu, se já houveram outras, e como que você descreveria a Lady Cybele? Como que seria essa pessoa? Tá, então a Lady Cybele, assim, ó, esse nome, na verdade, eu que me batizei, tá? Uhum. De Cybele, por causa daquelas. Havia um conjunto vocal chamado Quarteto em Si, que ainda existe, e tinha uma das cantoras que era Cybele. Uhum. Esse nome eu achei um nome feminino, delicado, eu me identificava muito com esse nome. E eu que me batizei, ninguém me batizou. E o Lady veio, depois que eu fiz essa participação, a primeira aparição na boate do Dirney, tinha um cara chamado Frei Rocha, que era um ex-frei, que tinha uma boate gay em Porto Alegre. E ele me chamou para apresentar um show na casa dele. E eu fui montado. Eu sempre tive uma... Os meus figurinos eram sempre clássicos, assim. Eu sempre me vesti mais de senhora. Nunca fui garotinha. Desde jovem eu sempre tive um comportamento mais clássico, assim. E aí, ele que me intitulou de Lady. Porque ele me achava que eu tinha uma postura muito fina, muito delicada, diferente daquelas transformistas da época, né? Então ficou Lady Cybele por causa do Frei Rocha. Uhum. E o que mais mesmo nós estamos falando? E como que e você... Não houve outra. Nunca mudei de personalidade, nunca mudei de nome. Mantei esse nome há mais de 30 anos. E você descreve Lady Cybele como clássica. Exatamente. E outra coisa importante que eu acho legal de falar, eu sempre me preocupo com as canções as quais eu vou dublar nas boates. Sim. Eu sempre penso, o que me interessa é a palavra. Uhum. Eu gosto de transmitir uma mensagem. E aí, outra coisa bacana também, nessa época da boate do Frei Rocha, normalmente quem apresentava os shows eram os donos das casas noturnas. Porque as transformistas não falavam ao microfone. Era sempre dublagem. Sempre, E ele me entrevistou. E eu desenvolvi muito bem o assunto com ele. Ele se encantou comigo. E a partir daquele momento, eu ganhei o axé de fala, como a gente diz, uau, né? Uau. E ele já imediatamente me contratou para me tornar apresentadora dos shows da casa dele. Que legal. Isso foi quando, mais ou menos? Anos 93, 94. Logo no começo também? Tudo no começo. Tudo estourou rapidamente, assim. E aí, e fui uma das primeiras a falar em usar camisinha. Uhum. E tava aquele estouro do HIV, né? Aquela coisa, a pandemia de HIV era muito grande, eu havia perdido vários amigos. Nem então também, no meio do show de uma boate, eu falando em camisinha, usar preservativo, e elas estavam todas loucas, né? Porque ninguém se cuidava. Então eu também tive sempre essa conscientização política, né? Uhum. Que é muito importante a gente usar essa função. Muito, muito. E a partir dali comecei a falar e virei a boneca Emília, na verdade, né? Pois não, obrigado. E aí... Você quer mais? Não, brigadão. E aí foi isso. E aí comecei de boate em boate. Tinha vezes que eu me apresentava, assim, em 4 boates. Numa noite. Ah. Saía de uma para outra e fugindo, porque eu tinha que sair fugindo da polícia. Da polícia, porque não podia andar de peruca. Não podia andar vestido de mulher. Uhum. Né? A gente só por estar de mulher, tu já era barrado, uhum. Já era revistado. E... Uhum. Uma coisa horrorosa. Uhum. Eu já ouvi outras artistas também comentando sobre esse período. E... No meio de um show, numa boate gay, lá pelas 3 da manhã, ligarem todas as luzes e a polícia invadir a casa, colocar todo mundo no paredão, fechar, encerrou, vão pra casa. Isso nos anos 90. É. Meu Deus, mesmo pós a ditadura ainda pós tinha uma ditadura repressão policial. Total. Caramba. Houve uma vez que ia uma boate na Venâncio Aires, uhum. Ia fazer a eleição, o concurso da prenda gay. E o movimento tradicionalista gaúcho, uhum, ficou sabendo disso. Enviou uma mensagem que se houvesse esse concurso, eles iriam invadir a boate. Meu Deus. Tu tem noção disso que a gente via isso? Meio a história do bolsonarismo também, né? Exatamente. Exatamente. Uma coisa pesada. Né? Então o concurso foi cancelado porque o dono da boate ficou com medo. Ficou com medo de realizar o concurso. Então todas essas barras a gente enfrentou, né? Uhum. Nossa, é muito... Fico muito chocada de ouvir essas narrativas e ao mesmo tempo é muito louco, porque a gente está vivendo agora ainda? Um período de uma... Um retrocesso. Um levantamento desse conservadorismo que vocês vivenciaram e não imaginávamos que talvez pudéssemos vivenciar de novo, né? É. Isso é ainda mais importante também no sentido da gente estar junta. Exatamente. De a gente trocar deveria. Aprendizado, né? De mais união que deveria haver, né? De mais luta mesmo, sabe? E tem, eu gostaria de te ouvir um pouco sobre... sobre a relação que existe, sua relação pessoal entre a sua pessoa e essa artista. Peraí, deixa eu reformular. Tá. Como funciona a sua relação pessoal com a sua persona artística? No sentido de se existe alguma comunicação entre Everton e Lady Cibele? Como que funciona essa relação entre Everton e Cibele? Ah, eu acho que é o meu alter ego, né? É a mulher que eu gostaria de ser. Se eu fosse mulher, eu gostaria de ser a Cibele. Uhum. Não pensaria ser de uma outra forma. Uhum. Eu gostaria de ser a Lady Cibele, entendeu? E ela então, é esse espaço do se fosse, então, onde você tem a possibilidade de fantasiar e criar a Lady. É o momento Cibele. Que eu sou. Ali eu posso ser eu, né? Uhum. Eu não tive coragem. Houve um período da minha época que eu... Jovem também, nos anos 90, quando eu comecei a explodir, eu pensei em virar travesti. Uhum. Cheguei a tomar hormônios. Isso nos anos 90? Cheguei a tomar hormônios. Mas eu convivia com algumas travestis e percebi a barra pesada que é ser travesti. Uhum. Sabe? Que não é fácil, que é um preconceito muito grande. Eu estava me tornando cabeleireiro e eu ia acabar perdendo clientes, uhum, né? Ia acabar perdendo meu espaço e até o respeito, né? E na verdade, no fundo, eu acho que eu não tinha condições, uhum, de ser travesti, uhum, nem financeira, nem psicológica, uhum, sabe? Mas cheguei a cogitar. Mas ao mesmo tempo eu tinha a visão e a inteligência de saber que era uma coisa bem difícil. Uhum. Ser travesti tem que ter muita coragem, como a gente diz, tem que ter culhão, uhum, pra ser travesti, né? E é por isso que eu não me tornei travesti, mas a Cibele é o que eu projeto em mim, é a mulher que eu seria. Uhum. E você comentou que quando você era ainda na infância, você se percebia também como um menino, mas que também tinha uma percepção de que eu você era, também era que eu um era menino. De desde que eu me... Expressão me, feminina me, também, me conheci, né? por me entendi por gente, eu sabia que eu era diferente dos meus irmãos. Uhum. Eu tenho 2 irmãos e dos meus amiguinhos. Então, eu jogava futebol, mas eu também gostava de desfile de modas, uhum, né? Sempre tiveram as duas expressões, muito masculinidade fortes, e feminilidade. Muito fortes, uhum, muito fortes. Até pela repressão toda de coisas, algumas coisas que eu ouvia sobre ser gay, que era uma coisa horrorosa, da sua pecaminosa. Família? Claro, uhum, pecaminosa. coisas pesadas, eu ouvi coisas pesadas, por isso que eu me acho um cara resistente, porque eu cheguei a ouvir muitas vezes assim, ah, eu preferia ter um filho ladrão do que bicha, tu entendeu? Eu ouvia aquilo pesadíssimo para uma criança que está se transformando para um adolescente, sabendo que ele era um bicha. Na época não se falava gay, era bicha. Porque aparecia uma bicha na TV e aí eu ouvia, ai, Deus o livre ter um filho bicha. Deus o livre ter um irmão bicha. Deus... E aquilo é me reprimindo, mas ao mesmo tempo era muito forte dentro de mim, entendeu? Muitas vezes eu me peguei chorando, né, por não corresponder à expectativa dos outros. Foi quando com 16 anos eu pensei em suicídio. Eu pensei, eu vou acabar com essa tortura, não quero mais. Porque eu era um bom aluno na escola, eu fazia tudo direitinho, mas não era aquele menino que todo mundo queria que eu fosse. Foi quando eu conheci o primeiro amor da minha vida. Um cara que tinha 17 anos e eu 16. E aí ele mudou a minha vida. Ele mudou a minha vida, ele me salvou do suicídio. Nós tivemos uma relação por 12 anos. Caramba! Ele ficou meu amigo, nós nos separamos depois de 12 anos. Ele é meu amigo até hoje. Um cara muito bacana. Mas ele mudou a minha vida, viu? Caramba! Com 16 anos eu ia acabar com aquele sofrimento. Nossa, isso é muito duro, né? Essas situações, assim, ainda mais por serem situações, vivências coletivas, né? Quando eu te ouço, quando eu ouço em outras conversas também, isso ressoa, porque também, de certo modo, é também minha história, sabe? Minha história passa por aí também, por um outro lugar, mas passa por aí. Então é uma coisa muito coletiva, né? É uma coisa que faz parte da nossa história coletiva como LGBTQ, né? Essas vivências são muito comuns, infelizmente. No colégio também eu não podia me manifestar muito, mas eu me metia. Depois lá pelos meus 17 anos, 18 por aí, eu me meti em grêmio estudantil e fui fazer teatro. Mas o engraçado, teve uma época na infância, isso deveria ser lá pela quinta série. Eu queria fazer teatro no colégio. E aí tinha um texto chamado O Museu da Emília. O Museu da Emília. E eu pedi para a professora que eu queria ser a Emília. Claro que eles não deixaram. Então a diretora da escola chegou, falou com a professora, realizaram o espetáculo, só que transformaram. Era o Museu do Emílio. Eu era o Emílio. Eu não pude ser Emília. Mas eu fiz aquilo. Mas fez o personagem. Fiz o Emílio, mas... afetadíssimo, provavelmente. Uma intervenção claramente. Exatamente. Não, menino não vai fazer Emília. Entendeu? Menino não é Emília. E uma coisa que eu fiquei pensando aqui, será então que essas expressões de feminilidade na sua infância, será que elas que se tornaram Cibele, Lady Cibele, elas que deram vida e materializaram? Provavelmente, já vieram sendo construídas desde a infância. Isso só ganhou um nome adiante, mas já existia Muito afeto. Latente, a feminilidade era aguçadíssima. Eu gostaria também de te ouvir em relação a isso, já que a gente está conversando. Deixa eu só verificar se continua gravando. Tá gravando, só para ter certeza. Sim, né? Gostaria de te ouvir um pouquinho sobre se você percebe que através da sua experiência como transformista houve algum deslocamento no seu modo de estar no mundo. Eu acho que, na verdade, não. Não tem assim, eu sempre me impus, né? Sempre me impus, depois quando eu tive mais autonomia da minha vida, eu me impus de uma maneira orgânica e natural, assim, sabe? Então fui seguindo aos trancos e barrancos. Sabe que eu não lembro de, nesses 60 anos de vida, pra te ver como são as coisas agora, eu não me lembro de ter passado uma semana em 60 anos, uma semana inteira sem ter sofrido uma agressão verbal ou uma recriminação visual, assim, uma recriminação visual. É muito louco isso, né? que ainda, a gente ainda sente esse preconceito, mas eu sempre me impus, o tempo inteiro, até perante a minha família. Essa força de imposição, ela vem, de alguma forma, ela tem relação com a sua experiência como transformista? Não. A experiência como transformista não. É uma forma isso, de... Isso foi desde criança, minha defesa. É uma personalidade. É, da minha personalidade. Uhum. Isso já veio de criança, de saber me defender, tentar me blindar. Uhum. De alguma maneira, eu tinha que aprender a lidar com isso. Uhum. Né? Senão, eu seria engolido e teria cometido suicídio. Uhum. Uhum. Né? Teria. E você... será que essa sua afirmação como transformista... Você percebe alguma diferença em um antes e um depois de quando você começou a se expressar como transformista? Se existiu alguma... Você me falou antes do teatro, né? Que quando você teve esse encontro com o teatro, foi isso que te permitiu me deu a luz. Persistir, resistir. Exatamente. E daí, disso daí, é dessa experiência que você encontrou o transformismo também, né? Exatamente. Uma continuidade dessa experiência com exatamente. O teatro. Exatamente. Então, tem alguma coisa aí que passa a partir dessa experiência com o teatro, né? Isso te produziu um deslocamento na vida, né? Com certeza, me direcionou. Me direcionou para um lado de buscar o meu eu, de buscar a minha identidade, buscar o meu lugar. Buscar o meu lugar no mundo, né? E a maneira que eu podia me estressar era no palco. Uhum. Independente no palco. De ser como artista transformista, como atriz, como ator. Exatamente, exatamente. Ali eu podia ser o que eu quisesse, entendeu? Aquela hora e meia ali eu podia fazer o que eu quisesse. Podia ser o menino, menina, homem, velho, o que eu quisesse. Isso é legal. Isso é legal do teatro, foi então... que me deu... Então, mais do que a Cibele. O transformismo, é o teatro de maneira mais ampla. A Cibele, ela é um dos elementos que fazem parte dessa experiência. Exatamente. Mais ampla. Exatamente. Porque o teatro veio antes da Cibele. Ela teve condições de se manifestar a partir dessa experiência. Exato. Que você teve com o teatro. Perfeitamente. E você percebe alguma transformação na sua maneira de se comunicar quando você está montado como Cibele e quando você está desmontado como é? Porque existe alguma... Desmontado, eu sou bem tímido. Uhum. Bem tímido e de Cibele eu me coloco melhor. Uhum. Eu sei me colocar melhor. Uhum. Como Cibele. Engraçado, né? Uhum, te entendo muito. Pra Mas mim eu também sei vai me, por esse caminho. Eu sei caminho, me colocar assim. Melhor, assim. Não sei se a maquiagem, que é a máscara que eu uso também me ajuda. Uhum. A me proteger, né? Uhum. E quando eu tô de Cibele, o Everton sumiu, né? Uhum. Então, tem essa coisa aí, que eu acho que também é bem forte. Uhum. Bem a forte. Cibele, você tinha dito que ela é clássica e ela também tem, então, essa desenvoltura... De posicionamento, pública. De se firmar, exatamente. Uhum. Aí, eu fui uma das primeiras aí para as televisões... Para participar de programas de debates e tal, contadíssima. Uhum. Tive embates ferrenhos com um padre da PUC, uhum. Não vou citar o nome dele porque já é falecido. Tive um outro. Isso na mídia ainda. Na mídia. Uhum. Tive um outro. Onde que foi essa entrevista? Na TV Guaíba. Que é a Record atualmente. Uhum. Tá? Uhum. Teve um outro embate também na TV Com. Com um outro cara lá, um outro padre da PUC também. Uhum. Houve problemas na Guaíba com o falecido Pedro Américo Leal, uhum. Que é pai da Mônica Leal, que uhum. eu acho que é a atual presidente da Câmara de Vereadores, que é uma mulher reacionária, uhum. pavorosa. Rosa, a pintura, a minha neta está fazendo uma enquete. Salmão ou rosa? Ah, eu acho que é salmão. Salmão. Tá bom. Você dizia sobre os embates e que você fazia a partir desse lugar da Lei Cibele. E aí pra Cibele. E aí pra questionar o movimento gay. E o Pedro Américo e o Léo diziam, viu? Isso é só o começo. Eles querem tomar conta da cidade. Isso nos anos 90. E a filha dele, a Mônica Leal, essa que é a presidente da Câmara, uhum. eu acho que ainda é a presidente da Câmara de Vereadores, que é uma reacionária pavorosa, uhum. segue o mesmo caminho do falecido pai dela até hoje, 2023. Uhum. Tem noção disso? Uhum. Uhum. E você acha que como Everton, talvez você não conseguisse não, bancar essas posições não com conseguiria. Essas pessoas. Não teria a coragem e a ousadia que a Cibele teve. Então ela entendeu? É clássica, corajosa. Muito, muito. E ousada. Muito, de sair ao meio-dia, no primeiro baile gay, baile de carnaval gay em Porto Alegre. Eu fui levado, eu era apresentadora do primeiro baile gay, Demetrio Pompeu, que era o dono do baile, me levou... Uhum. Montada na redação da RBS para fazer divulgação, uhum. Parei a redação, porque eles nunca tinham visto aquilo. Uhum. Uma criatura de penas e montadíssima para divulgar o baile. Uhum. Tem algumas fotos, eu não as tenho, mas tem no arquivo da Zero Hora, eu tenho certeza que tem essas fotos. Que ano que foi, mais ou menos? Anos 90. Tudo aconteceu nos anos 90. Uhum. Tudo foi o boom dos anos 90. Uhum. E acho que essa pergunta é uma, talvez até uma derivação, uma relação com o anterior, né? Se você sente, já se sentiu capaz de fazer coisas montado, como o Cibele, como transformista, que você não faria desmontado, assim. Acho que é mais ou menos na mesma toda linha, a vida, né? Eu faço qualquer coisa de vestido de mulher, uh-huh. que eu não faria vestido de homem, uh-huh. entendeu? Uh-huh. Faria isso qualquer coisa. Te dá uma coisa. Força. Muito, muito, de entrar em banheiro feminino. Uh-huh. Que era uma coisa que era super misteriosa. Uma vez num Réveillon da RBS, eu fui, era em Novo Hamburgo, uh-huh. tinha uma festa lá e eu fui convidada e fui montada. E para entrar no, na hora de fazer o xixi, uh-huh. qual banheiro que eu vou? Uh-huh. Eu digo, não, eu vou no banheiro das mulheres, uh-huh. estou vestido de mulher. E aí houve um zum zum zum no banheiro, uh-huh. não queriam que eu entrasse lá. Uh-huh. Mas a Regina Lima, que era apresentadora da RBS, segurou a minha mão e disse, não, ela vai entrar aqui. A Regina Lima foi maravilhosa. E eu entrei e fiz o meu xixi no banheiro de mulher. Caramba. Na Isso marra. É uma coisa que ainda hoje... Discute esse banheiro, tu tá entendendo? Né? Então quer dizer, as coisas meio que estacionadas, assim, não dão, é truncado. Uh-huh, né? A coisa truncado. Não desenvolve. Ela vai... E de repente a gente acha que a gente teve um... Voltamos a discutir a questão do banheiro. Voltamos a discutir a questão do banheiro, né? Uhum. A utilização de banheiros femininos ou masculinos. Uhum. Uma loucura. Valeu. E também, eu gostaria... Acho que a gente também já tocou um pouco nesse ponto, mas eu gostaria de te ouvir um pouco mais sobre a relação, sua relação com outras artistas transformistas, e no sentido de se tem alguma que te marcou muito durante a sua trajetória, alguma pessoa que foi muito próxima, ou é muito próxima. O Mauro Antônio Bonato, que era Karen, foi quem me abriu as portas, né? Uhum. E de figuras que me inspiraram, claro, que é a Rogéria. Rogéria, Astolfo Barroso Pinto, uhum. é ícone, né? Ela é um ícone. Depois, assim, de fora de Porto Alegre, Lorna Washington, uhum. Eric Barreto, uhum. que era um excelente transformista. Uhum. Fazia Carmen, né? Exatamente, uhum. fizemos alguns shows juntos em Porto Alegre. Legal. E aqui de Porto Alegre, as minhas amigas queridas com as quais eu trabalhei, a minha turma que se formou, uhum. que é a falecida Nandara Rangel, a Laurita Leão, uhum. Marilena Castanha, Glória Cristal, uhum. né? Esse time que foi me dando força. E no sentido, assim, você falou que se formou em que momento, como que funcionou essa... Então você se reconhece como um grupo a partir dessas Sim, relações. A gente nos unimos aí. Quando que acontece essa união, quando que vocês se conhecem? Quando a gente começa a ter uma projeção maior na noite. Uhum. Isso nos anos 90 também. Nos anos 90, que aí me chamavam para trabalhar em todas as boates, eu fui conhecendo essas pessoas e foi havendo uma ligação afetiva. Uhum. Real, uhum. com essa turma e formamos esse grupinho. E vocês trabalham juntas até hoje? Né? Até hoje, sempre que temos a oportunidade de estar juntas. Uhum. Sempre que... Nossa, é maravilhoso. E dessas todas que você comentou, tem alguma em especial que te foi muito próxima e que teve alguma relação diferente? Ou foram todas... Não, todas são próximas. Todas têm, eu sinto o mesmo afeto por todas. Uhum. Todas. E para além do trabalho, vocês também se encontram Sim, como somos amigas. Somos amigos. Uhum. Somos amigos e uhum. amigas. Permanecer. Uhum. A nossa relação transcende o palco, né? Aham. Uhum. Transcende o palco. Embora tenha começado no palco. Exatamente. Legal, legal. Né? Começou no palco, mas trouxemos para a vida real. Uhum. Né? Se mantém até hoje. Uhum. Né? Muito muito legal isso. São, acho que mais de 20 anos, né, que vocês trabalham juntas. Mais de 30. Mais de 30. É, mais de 30. Que é a partir do Zé Adão Barbosa, né, que também trabalhou com vocês. O Zé nos mostrou para a sociedade, nos tirou do gueto. Nos tirou do gueto e levou pro teatro. Uhum. Mas antes disso vocês já se conheciam e já performavam dentro da boate, Depois teve o Gilberto Perim, que é diretor de cinema, que também nos levou para o Festival de Cinema de Gramado, fez um curta chamado Revoa Chile com a Rebeca McDonald. Rebeca, já ouvi falar desse que curta. Era maravilhosa. Como que é o nome do curta? O Revoa Chile. Uhum. Um curta-metragem maravilhoso. Vou procurar ele. Tá no YouTube. Uhum. E... tá aberto. É, e o Perim também abriu muitas portas pra gente, assim, nesse lance. Eu fiz dois trabalhos com ele. Uhum. No cinema? No cinema. Como que é o nome do moço? Gilberto Perim. Ele é jornalista e fotógrafo. Ele tem Instagram. Legal, tem vou procurar. Tem o canal do... ele tem um canal no YouTube também. Ele tá com uma exposição no Museu Joaquim Felizardo. De fotos. Vou dar uma olhada para conhecer. Bem bonito. Mais. Legal. Ele é maravilhoso. É, até tem uma pergunta logo mais sobre isso. Eu acho que até é a próxima. É a próxima já. Que aqui em Porto Alegre eu me dei conta, né, a partir dessas minhas andanças, que o transformismo ele se desenvolve em distintos espaços, nas casas noturnas, no teatro, no cinema. É, e aí eu queria te ouvir um pouquinho, a partir do seu ponto de vista, você entende quais desses espaços dão mais visibilidade, mais abertura para o transformismo, e se você lembra mais ou menos dos períodos em que as coisas aconteceram nesses diferentes cinemas. Ah, e as boates gays, né? As boates início, gays, é, porque as boates gays eram frequentadas por... na minha época, assim, de shows, não eram só os gays que frequentavam, uhum. né? Eram casais heterossexuais, o povo do teatro também adoravam. Eles que nos descobriram, uhum. né? Porque trabalhar numa boate gay é uma escola. Uhum. É uma escola de teatro, sabia? Uhum. Porque a gente vive ali vários personagens numa guerra cotidiana ali, viu? De afirmação de talento, de resiliência uhum. total, né? Então, as boates é que deram estofo. Mais visibilidade. Deram estofo e visibilidade. Visibilidade. E ainda hoje, você acha que é assim? Eu acho que não. Mudou tudo. Uhum. Eu acho que a gente vive numa era digital, né? Uhum. A era digital supera tudo isso. Uhum. Né? É o espaço onde mais dá visibilidade. Eu acho que onde mais aparece é o digital. Então. Os likes são fundamentais hoje em dia. Uhum. E o cinema, essas experiências que você comentou, foram também nos anos 90 ou foi mais adiante? No comecinho dos anos 2000. Uhum. É, comecinho dos anos uhum. 2000. E ainda em relação a isso, especificamente sobre essas casas noturnas, quais que você acha hoje que dão mais espaço para as transformistas? Para os transformistas especificamente, assim? Eu acho que Vitrô é uma casa Vitrô. Que se mantém... de portas abertas. O Vitrô é uma casa que não tem preconceito mesmo. Uhum. É uma casa aberta para drags, transformistas, travestis. Uhum. Realmente é uma casa que... E sempre foi assim? Sempre foi assim. Sempre foi assim. Sempre foi assim. Uhum. Sempre houve espaço e abertura para todos os gêneros. Uhum. Isso é muito legal. Uma outra coisa que eu vou te contar que eu acho que vai ficar passado. Eu sou de uma época também que... A gente não podia entrar em boate gay montada. Ah, houve um período que não podia, só pra fazer show. Tinha que fazer show. Isso é uma coisa da polícia também. Também. Houve um momento que não podia, que tinha que fazer só te montar, dentro. Faz o show e te desmonta. Não pode ficar travesti. Nem dentro. Boate gay não recebia travesti. Tinha algumas aqui em Porto Alegre que não deixavam travesti Deus. Entrar. Caramba, então é uma diferença de preconceito total, mesmo. Total. Que é onde se diferente. Então tinha uma diferença em relação às travestis e às transformistas travestis nesse sentido. Travestis não entravam. Isso durante os anos 90. Durante todos, os anos caramba. 90, teve um período e houve que algum não podia. Momento em que essa distinção era menos rígida, assim, de ah, depois, também depois terem visibilidade. Acontece que daí começaram a abrir outras casas que foram dando uma pequena abertura para elas. Né? Para as travestis, aí elas já podiam frequentar. Uh-huh. Uhum. E algumas vezes eu ia vestida de mulher sem fazer show, uhum. que eu adorava. Uhum. Adorava. Pela experiência de Pela experiência de estar vestida de mulher, de poder jantar num uhum. lugar, montada. Uhum. Entendeu? Uhum. Mas teve essa luta aí também. Tu acredita nisso? Tá, passamos, eu não imagino, assim, porque é... Dentro, e os donos das casas noturnas gays não permitiam que travestis frequentassem o ambiente. Não uhum. podia entrar travesti. Eram barradas na porta. Caramba. Não, aqui travesti não que entra. Absurdo, né? Isso é um inacreditável. Inacreditável. Eu vi cenas fortes, assim, de travestis saírem chorando. Mesmo. Chorando. Uhum. De transfobia dentro do gueto. Meu Deus. Ah, isso é... Punk. Cara, infelizmente, acho que ainda hoje, acho que tem algumas questões, né? Que às vezes se esbarram por aí. Eu também percebo isso, sabia? Eu vejo que... Entre os gays e tem um preconceito uhum, dentro da gente, do nosso... Uma homonormatividade, nosso... né? É. Sim. Tu entendeu? As barbudas não se dão com as maquiadas Sim, não se dão com coisa as afetadas. Muito esquisita, né? Porque ao invés da gente se articular e não. reconhecer, somos diferentes sim. Sim, estamos juntos estamos, pela mesma coisa. Estar na sim, mesma luta. Não. Ai, não, a fulana aí. Ali, não vou ficar perto dela, ela é muito uhum. afeminada. Uhum. Ah, não, aquela ali não Sim. pode, porque não sei o que... Mais de uma vez eu já ouvi, minha experiência também de colegas, de sobre você falar pra, que você se monta e a pessoa some. Exato. E por isso eu parei de falar também, entendi uhum. que eu não preciso falar sobre a minha vida em vários aspectos com qualquer um. Exato. Falo com quem eu quero, parei de falar Exato. Também pra qualquer pessoa. Ah, eu me monto. Nem todo mundo, sabe? Tem boys que eu só quero ali, coisa rapidinha. E acabou. Que é que eu vou claro. Ficar falando da minha vida, claro. Né? Mas quanto Mas demorou aos boys, pra eu entender isso. Quanto aos boys, tranquilo. Mas o que mais me deixa triste é entre os gays. Uhum. Entendeu? Uhum. Entre os gays. Ah, eu não vou sair com fulana, porque fulana chama muita atenção. A fulana uhum. é muito afetada. Uhum. Sabe? Uhum. É uma muito... gay falando da outra. É muito ruim. Continua isso. E uma pena, né? Porque isso enfraquece a gente como De coletivo. De uma maneira, nossa. Como coletivo. De uma maneira forte. É, e deixa eu te perguntar ainda sobre esses diferentes espaços, casas noturnas, teatro e cinema. Você já teve experiência em todos eles. Sim. É, tem alguma coisa que você percebe que é diferente na dinâmica de trabalho entre esses lugares? Ah, cada um tem uma linguagem, né? Uhum. Cada um tem... É que, assim, ó, quando a gente fez os filmes, nós fomos escolhidos pela equipe. Sim. Né? Então a gente nunca... Eu não sei... Tivemos um tratamento maravilhoso, um cinema uhum. respeitoso e uhum. a gente já estava vendo como ator mesmo, uhum. né? No teatro, então, nem se fala, uhum. né? Apesar de que muitos atores ainda consideram o trabalho do ator transformista como uma arte menor. Uhum. Sendo uhum. que o teatro, nos primórdios, as mulheres e os papéis femininos eram... executados Sim. e fez por homens, Sim. mas ainda há preconceito. Sim. Tanto que numa premiação do Troféu Açorianos, onde a falecida Dandara Rangel recebeu o troféu de melhor de atriz coadjuvante, uh-huh. houve um manifesto horrível de um certo grupo teatral aí, Deus. De preconceito mesmo, tu entendeu? De querer criticar, de achar, de ela criticar que aquilo que grupo aquela... foi? Eu não me lembro o nome dessas pessoas, também não tenho a menor vontade uh-huh. de me lembrar, uh-huh. mas foi constrangedor, assim. Imagino, né? Ela a ganhou própria... por mérito, por... Exato. Trabalhou, o, né? O historiador Francisco Vasilevski, uh-huh. Ele conta essa história perfeitamente bem. Ele tem todos os fatos, uhum. ele sabe muito bem. E ele era, inclusive, um dos jurados na época. Uhum. E ele comprou uma briga. Uhum. Comprou uma briga com os outros jurados para poder dar o prêmio para Dandara. Caramba. Tá caramba. Entendendo? Uhum. Então, dentro da classe teatral também tem esse preconceito, uhum. né? Porque são achando... preconceitos em vários lugares, em várias... É. Eu fui fazer um espetáculo com o Mauro Soares, que ele me convidou para encenar o primeiro texto da Vera Cara, falecida dramaturga Vera Cara Gaúcha, aqui uhum. de Porto Alegre. Ele me chamou para fazer o espetáculo chamado Quem Sabe A Gente Continua Amanhã. Uhum. E eu era o único ator transformista do elenco. Uhum. E eu ouvi de um ator, que já é falecido, que ele disse assim, ah, o que vocês querem com esse travesti aqui fazendo teatro? Uhum. Eu saía do teatro, dos ensaios assim, digo, mas chorando, digo, não, eu não vou chorar, não. Eu sou um ator, querida, e tu vais ter que me engolir. E eu fiquei trabalhando, mas graças ao falecido Mauro Soares. Mauro Soares. É. Teve um outro também, que eu não vou citar o nome, mas ele é um excelente ator, bem conhecido aqui em Porto Alegre, já fez alguns trabalhos na Globo. Eu fui chamado para fazer uma leitura, ele estava na mesa, fizemos a leitura e tal, e no outro dia ele se desligou porque eu estava no elenco. A Rogéria, eu acho que já falou alguma coisa sobre nesse sentido também. Ele se retirou, ele não fez espetáculo porque eu estava ali e eu era travesti, sendo que eu não era travesti. Uhum. Entendeu? Uhum. Mas a minha figura, a minha presença incomodava ele de alguma forma. Uhum. Caramba, é preconceito, né? Total, preconceito. Total. É, e aí, a gente já se aproximando assim para a última pergunta, mas perfeito. Tem aí. É, ainda em relação a essa questão do trabalho, desde o início da nossa conversa, você comenta que você começou a fazer transformismo em paralelo à sua carreira como cabeleireiro. Exatamente. Então você sempre teve essas duas profissões em paralelo? Sim, porque o cabeleireiro é que me manteve. O cabeleireiro é quem sustentava a Cibele no começo. Aham. E depois houve um momento que a Cibele começou a se sustentar. Porque daí surgiram muitos trabalhos. Uhum. Aí fazia muitos jantares, me viajava, fazia interior. Uhum. Depois que eu fiquei mais conhecido, peguei tarimba. Então, teve uma das coisas maravilhosas. Eu fui para Uruguai, não, é Uruguaiana. Uhum. Eu fui, isso não vai acontecer nunca mais. Uhum. Eu fui chamado para fazer um show num jantar de comemoração do Dia dos Pais. Caramba, imagina. Legal. Numa cidade do interior, um travesti, né, que na, eu era chamado de travesti, fazendo um show no jantar de Dia dos Pais. Isso não vai acontecer mais. Infelizmente, a gente sabe que não vai. Também a Dandara. É curioso, né, no momento que a gente imaginava que talvez fosse. E era não, conservador também. Muito, extremamente. Mas ao mesmo tempo, entendeu? Tinha essas incoerências. É uma loucura, né? E a gente foi recebido pelo prefeito. Uhum. A gente jantamos com o prefeito lá, né? Então, um acontecimento. Um acontecimento, né? Sim. Até pela minha projeção aqui na época, em Porto Alegre, estava grande, que estava sempre na mídia e tal. E teve uma outra coisa maravilhosa também, que foi uma comemoração do Dia das Crianças na Ubra, no Teatro da Ubra, lá em Canoas, e que chamaram a Dandara Rangel, o Caio Prates, eu e o André Haar, que é jornalista do SBT atualmente. Ele se montava também? O André Haar, não. O André Haar, não. Lindo de morrer, parecia o George Clooney. Uh-huh. Mas eu apresentando de travesti, uh-huh, a Dandara dublando, o Caio Prates para crianças. Imagino. Tu tá entendendo? Uh-huh, num período inimaginável. Que não, isso não vai acontecer mais. Uh-huh. Isso não vai acontecer mais. Uh-huh. Pode ter certeza que a gente não vai ver mais isso. Uh-huh. Né? Então, tem essas incongruências aí. E é muito louco, né? E aí, eu sobre esses trabalhos, assim, como que funciona essa relação entre eles? Sempre foi muito tranquilo ser cabeleireiro e ser transformista? Você sempre conseguiu conciliar as duas coisas juntas? Sempre. Nunca teve alguma... Não, nenhuma interferia na outra. Interferência, nunca, sempre não. Foi paralelo. Exatamente. E, recentemente, você tem investido mais na sua profissão como cabeleireiro? Sim, e no teatro, né? No teatro, que eu tenho me dedicado mais. Porque as boates... Ah, esse horário de... Fazer show às 3 da manhã, 4, não tenho mais interesse. Uhum. E é um horário assim de 3 da manhã, as pessoas já estão muito bêbadas. É diferente É uma outra história. Daquelas não pessoas que iam pra ver o show, pra ver, né? Exato, o entendeu? O Lauro sempre me conta disso. Né? As pessoas curtiam, a gente montava um show e nós ficávamos 2 meses em cartaz fazendo o mesmo show. Uhum. E as boates lotavam. Uhum. E aí, isso agora então, hoje é mais no teatro que se hoje tem. Hoje é no teatro. É. Esse espaço. E aí, 4 horas da manhã, as pessoas já estão bêbadas, já estão drogadas, elas estão numa outra vibe, né? Uh-huh. Eu sou do tempo que eu dublava ópera, eu fazia, fiz Madame Butterfly numa boate, né? Uma área da Madame Butterfly, quer dizer, né? Era uma outra coisa, as pessoas vibravam, esperavam aquilo. Para ver a arte mesmo, a arte do transformismo. E tem quanto tempo, mais ou menos, que isso vem acontecendo? Você acha que essa carreira como cabeleireiro, ela predominou mais, o transformismo ficou mais reservado ao teatro? Não, o cabeleireiro não vai morrer nunca. É o meu mote. É o meu mote, né? E o transformismo, enquanto a minha perninha não tremer, eu puder colocar um salto e ficar em pé, eu vou fazer. E aí você faz... Você faz quando eu tenho com alguma vontade. Regularidade, quando tem quando vontade? Quando eu tenho vontade. Eu ainda recebo... Independente de fazer show. Exatamente. É quando eu tenho vontade, eu faço. Eu ainda recebo convites, tá? Mas a boate eu faço quando eu tenho vontade. Eu gosto do teatro. Eu chego cedo, me maquio, me apresento. As pessoas estão ali realmente para assistir aquilo ali, né? E acabou. A boate é mais o oba-oba. Uhum, é um pelo momento. É, então dependendo do meu astral, para rever as pessoas eu até faço, mas ter aquela regularidade, não faço mais. E isso, você tem alguma lembrança do período em que isso acontece? Que você prefere deixar as boates como, enfim, como um trabalho mesmo, recorrente? Depende do meu astral. E sempre foi assim? Não. Não, as boates eu amava fazer. No e quando começo, que eu foi amava. Que você perdeu assim, um pouco do interesse? Pois quando começou a haver essa coisa das pessoas não estarem mais curtindo. Isso foi nos anos 2000? É, anos 2000 que houve o boom das drogas. Aham. E as drogas entraram nas boates de uma forma poderosíssima. Intervém no cenário. Sabe? Com certeza. Em que sentido? Porque havia um desinteresse das pessoas. Né? Pelas performances. Queriam ficar mais ali na vibe. Drogadíssimas e acabou. Entendo. E aí vinham falar contigo muito drogadas, não sabiam nem o que tu tinhas feito, entendo, sabe? Então, não quero me montar para não ser visto, tu entendeu? Claro. Né? Eu quero que as pessoas vejam o que eu estou fazendo. Respeito. Querem que entendam o que eu estou dizendo, o que eu quero dizer através daquela canção. Sim. Que eu estou dublando, sim, sabe? Eu não bato cabeça à toa, né? Eu não bato cabelo à toa, né? Eu sempre quero dizer algo quando eu estou em cena. Eu sempre tenho o que dizer. É isso que me interessa. Foi o que eu te falei, a palavra. E quando a palavra não tá, na noite não se torna mais importante para mim, eu tenho não tenho interesse nenhum. Não tenho interesse nenhum. Eu sou um artista da palavra. Eu gosto muito do que a canção tem a dizer, o que aquela palavra está querendo passar, sabe? A minha arte não é... A minha arte é você passar alguma coisa. Não é só bater cabelo. Para mim não é. Não desmerecendo. Acho maravilhoso quem consegue rodar. E que também transmite, às vezes, também tem, né, uma mensagem possível fazer através do lip-sync. É, né? Também. Para mim é isso. Essa era a última questão. E aí tinha uma que eu deveria ter te perguntado lá no início. Tá. Quais são os seus pronomes? Você usa o pronome... Ele. Ele quando estou desmontado. E ela quando estou montada. E você isso se entende, eu acho... como um homem gay, em termos de identidade, como que você se entende? Sou um gay masculino. Feminino. Entendeu? Meio um negócio da não binariedade? Sou bi, assim. Bem, eu sou os dois. Da não binariedade. E hoje, engraçado isso, mas do jeito que eu ando, agora, nesse período do hospital que eu ando passando lá com meu amigo, eu sou tratado por senhora, me chamam de senhora, e tranquilo, levo numa boa, canto de máscara, né? Então, você não fala nada, deixa... Não, no Uber também, senhora, por esse meu jeito feminino de ser, não me incomoda mais. Mas se eu estou vestido de mulher, eu quero ser tratado por ela. Claro. Eu sou ela naquele momento, eu sou de batom, salto alto, eu sou ela. Agora sim pode me chamar de ela, ele dança. Sabe que eu acho muito interessante essa conversa, esse ponto específico da conversa, porque a não-binariedade ela é uma coisa que é recente, né? Esse termo, essa ideia surgiu recentemente. Mas eu tenho feito uma leitura, assim, através dessas perguntas também, de que essa experiência da pessoa que tem essa expressão masculina e feminina, ela não é de hoje, não é da não binariedade. É algo que você acabou de me relatar e que a gente hoje entende como não binariedade. Eu até, inclusive, tenho pensado muito sobre como que o transformismo se relaciona com essa experiência. Assim. Tenho pensado como o lugar do transformismo permite a gente expressar essa feminilidade que nos é negada em outros lugares. Então, acho muito interessante poder te ouvir e ouvindo outras pessoas também, porque isso me leva até essa ideia, assim, sabe? De que o transformismo também tem essa potência e pode funcionar como esse lugar de nos permitir afirmar alguma coisa da nossa experiência de vida que talvez não seria possível de uma outra forma. É, tanto que essa coisa, tanto que eu tenho visto nos questionamentos aí nas redes, dá uma discussão séria dessa coisa ser binário, né? Sim. Então, não pode isso. Não, pode tudo, meu amor. Uhum. Eu posso usar barba, andar de batom, de brinco se eu quiser. Uhum. Ninguém tem nada a ver com isso. Uhum. Eu posso usar saia assim, uhum. Tu entendeu? Que isso? Vamos botar rótulo numa caixinha? Muito louco, né? É, e são jovens. Jovens. E são os jovens. Louco. Coisa da identidade mesmo. São jovens que estão fazendo isso. Não é novidade, isso. Porque lá as Gizzy Croquettes, o que faziam, né? Se não era transitar. Eu tenho aqui no meu telefone, eu vou te mostrar uma foto. Isso, essa foto aqui é dos anos 80. Uhum. Pode ver como são. Olha como era louco. Maravilhoso isso. Eu até pedi permissão para ele, para eu poder postar, mas ele ainda não me autorizou, então eu só vou mostrar pra ti. Tá. Tu vais ver, isso é divino. Isso que agora é moda, entre aspas, aqui, já acontecia nos anos 80, sim. Tá? Deixa e as bichas achando que é... Que é novidade. Veio do nada, né? Então tu verás aqui, onde é que está, para aí um minuto, vamos para o WhatsApp, aqui. Aguel, existia o Aguel Laporta e a Cecé Taylor, tá? Uhum. Isso aqui chamava-se um concurso Rainha das Piscinas Caricata. Uhum. Olha como é que era nos anos 80. Ai, meu Deus, que bafo! Olha que maravilhoso. Uau, isso. Incrível, incrível. Onde que foi? É uma boate aqui da... Aqui em Porto Alegre, na Venâncio Aires. Como que é o nome do artista que fez? Águia Laporta. Águia Laporta. Tá? Então, ele não faz mais hoje? Não, ele só é diretor de shows e tá afastado. Ah. Ele dirigiu vários shows numa boate chamada Lantorrage, que eram shows maravilhosos na Comendador Coruja. A Glória falou que começou lá também, na Lantorrage. Anos 80. Uhum. Ele barba montado. Demais. Ele tinha um show chamado Barbas, Bigodes e Paetês. Demais. Ele e o Celso Barros. Então isso aqui não é novidade. Isso que a gente vê agora com Chita. Com Chita Wilson, né? Uhum, que fez o Uau, uma drag maravilhosa. Entre as transformistas já era... Tu entendeu? Então isso aí, tudo, nada disso é novidade. Uhum. Isso já acontecia. Coisa louca, sem ter esse nome, né? Coisa louca, uhum. Eu acho isso aqui... Eu quero muito que ele me autorize a postar isso aqui, porque eu acho demais. Linda e incrível. Anos essa foto. Histórica, 80. Né? Histórica, histórica. Então é isso. É isso, e não sei se tem algum outro nome desses artistas que não fazem, não se montam mais. Você comentou o nome desse colega. Ah, tem o Águia Laporta, tem a... Laporta. Para que eu vou lembrar. Kika. Que era uma loira linda também. Não, e como que é o nome mais da pessoa que fazia a Kika? Não me lembro, não, mas o nome dele Kika. De nome só, ficou muito forte essa Kika. Tem o Giba, que era Grace Dixon. O Giba é quem cabeleireiro, é? Cabeleireiro do Danilo, também cansou, não tem mais vontade de fazer, né? Assim, porque se achou excluído, né? É isso que eu lembro nesse momento, assim. Tá. Porque eu tenho vontade também, tive uma provocação de um professor, né, que falou, me provocou a também descobrir sobre as pessoas que não se montam mais, como é o caso da Mayumi, mas que teve uma história, pelo que vocês comentaram, também. Aquela noite incrível. É, são histórias que também precisam ser ouvidas, né? Exatamente. A própria Kika, o próprio Giba, que é ali do Danilo. Eu vou procurar o contato Giba deles ali. Também, para ver se topam, no caso. Com certeza. Everton, muito obrigada pelo Imagina, seu tempo, eu agradeço. Pela sua confiança em compartilhar a sua história. Eu me sinto honrada por esse privilégio de poder te ouvir de verdade mesmo. Assim, eu faço essa pesquisa, ela tem essa função acadêmica, mas eu trago para a minha vida todos esses encontros mesmo. Eu me sinto muito honrada, essa é a palavra, de poder me trocar contigo. Ah, querido, obrigado. Eu quero te dar um abraço, porque é importante, eu queria muito... Obrigada. Eu queria muito esse encontro. Eu também estava... queria muito esse encontro, porque eu acho importante feliz. A gente ter essa troca, né? Sim, a gente tem a oportunidade, né, de fazer. Porque eu não sei quanto tempo eu ainda tenho, na verdade, né, tenho 60 anos. Daqui pra frente a gente sabe que eu tenho mais passado que futuro. Então, acho legal poder compartilhar levar isso. Levar adiante, né? É, saber que isso vai gente. Ficar de alguma forma... Vai ter um registro aí contigo, tá? Muito obrigada. Beijo. Obrigada, beijo. E eu vou embora pro hospital. Tá. Ai, amor.